É o início da Orelha Extra de hoje. Boa tarde e também boa noite. Orelha Extra ao sábado na Rádio Universidade de Coimbra, do meio-dia às duas, na Rádio Universitária do Algarve, das 19 às 21 horas e na Rádio Castrense, das 21 às 23 horas. O início com o casal de LA, com um EP lançado em agosto passado, são, claro, os Rainbow Arabia. O EP intitula-se The Basta e o tema que escutamos é o inicial, chama-se Omar K. 2 horas de Orelha Extra com Fernando Cabrita, com os Rainbow Arabia no início e de seguida para The Ruby Sands. Neozelandeses de Ruby Sands, naquele que é o segundo trabalho da banda liderada por Ryan McPhun, chama-se Sea Lion, saiu pela Sub Pop. Por aqui na Orelha Extra rodou o tema Tane Mauta. E de volta, felizmente, o projeto The Waterman de Alexandre Monteiro, no single que pronuncia o novo e segundo álbum Jamboree Park de Milky Way. O single de avanço chama-se Chloe's Air. O álbum sai só lá mais para a frente, no dia 9 de março, The Weatherman. Attention, 'cause when Single novo para The Weatherman, o projeto do português Alexandre Monteiro, chama-se Chloe's Hair e é o avanço para o álbum que vai sair no dia 9 de março de 2009, Jamboree Park at the Milky Way. Primeira das duas partes de Orelha Extra na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e também Rádio Universidade, de, ou melhor, Universitária do Algarve. Vamos continuar agora com Hello, Safe Ride, é o nome pelo qual a sueca Annika Norlin assina e que conta também com a colaboração de uma outra ilustre senhora sueca, Maya Irasawa. O álbum último chama-se More Modern Short Stories from Hello, Safe Ride. Said he would hurt, but it didn't. His face all grumped up, veins were showing on his forehead. Closed my eyes and thought of dancers. Closed my eyes and thought of dancers. I thought of what my friends would say. I thought of how my life would change. I just lay real. Good for you as well. He was proud, said, okay, we can do it again. And maybe this time you can do it better than this. You can do it better than this. You can do it better than this. I know you can do it better than this. We'll be right back. novo trabalho para o projeto sueco Hello Safe Ride, More Modern Short Stories from Hello Safe Ride, o tema X Telling Me About the Loss of Something Dear at Age 16. Hello, this is Mary Kay, and I just wanted to welcome you to our world. Duas horas na Orelha Extra de hoje, com a música de amanhã, no ar, aos sábados. Welcome to the future. Single para a banda de São Paulo, Ashishins, saído na portuguesa Groovy Records, um single 7 polegadas com dois temas, ficou aqui um deles, depois de um LSD, também saído na Groovy Records, o single 4 temas, também ele 7 polegadas, o bom velho vinil, pela banda liderada por Jonas Seródio, também uma banda de São Paulo, os Black Needles. Desta vez vamos escutar Personal Tales of Love. Yeah. dos mais recentes lançamentos da Groovy Records, o single para os Axixins, depois de um LSD e também para os brasileiros The Black Needles. É um single 7 polegadas com 4 temas, ficou aqui um deles, Personal Tales of Love, e vamos continuar ainda pelo Brasil, agora com São Paulo Underground. É um projeto sediado, como o nome bem indica, em São Paulo, do nativo de Chicago Rob Mazurek e mentor do jamais conhecido Chicago Underground Duo, ou Mandarin Movie, bem como Exploding Star Orchestra, e Rob Mazurek, com dois membros do projeto brasileiro Earthmold, Maurício Takara e, desta vez, também Guilherme Granado, bem como Richard Ribeiro. O álbum estreia saiu em 2006 e surge agora outro disco, de título The Principles of Intrusive Relationships, São Paulo Underground. É o projeto São Paulo Underground, do norte-americano Rob Mazurek, ele que vive agora no Brasil, a sua mulher é brasileira, em colaboração com Maurício Takara e Guilherme Granado, bem como Richard Ribeiro. É o segundo trabalho para o São Paulo Underground, chama-se The Principles of Intrusive Relationships. O tema escutado aqui na Orelha Extra foi Entre um Chão e Outro. Hello. From the House of Non-Representatives. Can't you see how it doesn't matter? Orelha Extra, spreading the gospel around here. Ah. É a música dos ingleses Micron 63, já com alguns singles 12 polegadas editados. Temos por aqui uma compilação com todos eles que gentilmente nos fizeram chegar. A ouvir dois, o já escutado Anatomy of No Escape e a seguir Death is Colder Than Love, Micron 63. Spread out whenever you can. And for a moment, there's a stealing grace. But for the moon, it's peace and a door. A minor holiday. Das 2 horas de orelha extra ao sábado, na Rádio Universidade de Coimbra, Rádio Castrense no Baixo Alentejo e também a Rádio Universitária do Algarve. Não se esqueçam que podem ouvir através do podcast em orelhaextra.com, por lá também as playlists destas 2 horas. São os Caléxico, ou melhor, foram os Caléxico de Joy Burns e John Convertino, o último trabalho, Carry to Dust. Ouvimos Riders, Minor Holiday e vamos escutar também Inspiration. Pero hoy es muy tarde para decir. último e excelente caléxico, Carried to Dust, e de seguida da família sonora, bem entendido, dos Earth ou Sunnow, chega-nos o novo disco dos Grails, Doomsdayers Holiday. Final da primeira das 2 horas de Orelha Extra com Reincarnation Blues, são os Grails de Doomsdayers Holiday e também com os irlandeses Cab Pass Cab do EP Not Not Is Fine, o tema precisamente Not Not. We'll be right back. My mind's roaming free, dozing Rise, look up to me, so open and true. Último trabalho que Mark Kozelek lançou enquanto Sun Kill Moon, chama-se April, saiu na sua Cold Verde Records. A abrir esta que é a segunda e última parte da Orelha Extra com Fernando Cabrita, ao sábado na Rádio Universidade de Coimbra, do meio-dia às duas, na Rádio Universitária do Algarve, das 19 às 21 horas, e na Rádio Castrense, no Baixo Alentejo, das 21 às 23 horas. O tema foi The Light, e vamos continuar com o projeto do dinamarquês Casper Dane, Champagne Riot. A winter's night, the moon was new. She says that she was born in 88, but I see through her, I see through her. Pupils big and bright, kisses like explosions in the neon lit and drowsy Berlin night. The togetherness between us, we bought 100 shots of gin. And as I'm moving, we sit inches close. There's a gap between us, oh, between us. A corridor of fire, a Berlin night, lit up by beams of flashing orange light. I held her neck and saw her woeful down. There's a gap between us, a love between us. Pupils big and bright, a body like the softest, wildest roller coaster ride. I've only minutes left to see you, to hold you, hold you tight. Sing with me for times gone by. O Champagne Riot do EP saído na Shelf Life Records, Paris and I, por aqui soou Before We Wave Goodbye. Daniel e Alyssa formam os Floorbirds, que neste Field Recordings Volume 1, Recorded Live in Our Kitchen, incluíram temas a pedido de vários amigos. É uma gravação bem caseira que nos enviaram até pelo invólucro do CD, feito à mão, bem rudimentar. Ouvimos Kissy Moon e saltamos ainda para Wild Mountain Time, de Floorbirds. At the foot of Orelha Extra. Vemos com os ouvidos. Trail é a designação sob a qual se esconde o escocês Johnny Lynch, que juntamente com Kenny Anderson, a.k.a. King Creosote, dirige a editora Fancy. Ouvimos do álbum Secret Sounds Volume 1, precisamente Secret Sounds Number 2, em jeito de introdução, e vamos saltar ainda para um outro tema, I Don't Know Where to Begin. The Pictish Trail. Thank you. Derradeira hora de Orelha Extra na Rádio Castrense, Rook e também a Rua com The Pictish Trail. O álbum chama-se Secret Sounds, Volume 1. Yeah. Mais uma grande proposta musical que nos chega de Brooklyn, Nova York, são os The Above, um quinteto que edita agora o seu primeiro trabalho, um EP com 5 temas intitulado Act Your Age. Ouvimos precisamente o title track, Act Your Age, e escutamos em seguida o West End Supermarket, The Above. No Éter com Fernando Cabrita, e não se esqueçam que os temas, ou melhor, a lista dos temas rodados por aqui estão em www.orelhaextra.com, por lá também o podcast. E vamos continuar com uma reunião feita no céu e que nunca tinha acontecido, de três lendas vivas do jazz mais exploratório, como são Anthony Braxton, um dos músicos mais criativos da história do jazz e talvez por isso mesmo um dos mais controversos no saxofone, o baterista Milford Graves, um dos nomes cimeiros desde o início do free jazz, e o baixista William Parker, também ele músico de excelência, Patrícia, tendo estado presente no nascimento do Free Jazz e tendo já tocado com ilustres músicos como Ornette Coleman, David S. Ware, Peter Brotsman, Bill Dixon, entre muitos, mas muitos mais. O disco destas três iluminárias chama-se Beyond Canton, o que reúne precisamente estes três músicos e que foi gravado no estúdio de Bill Laswell, numa sessão de total improvisação e muito por culpa, dizem, de Mr. John Zorn, tanto que sai na sua Tzadik. Anthony Braxton, Milford Graves e William Parker, de Beyond Canton, o tema Second Meeting.

McCluskey ou Les, se preferirem, é o escocês por detrás destes Bubblegum Lemonade, o último álbum de título Double Plus Good, e o tema rodado na orelhastra de hoje, Tired of Sleeping. Também ainda por aqui não tinha soado o Mr. Cave. Time to É o adeus de mais duas horas de Orelha Extra na Rua Rookie Rádio Castrense, aos sábados com Fernando Cabrita. Adeus esse com o último trabalho para Nick Cave and the Bad Seeds, chama-se Dig, Lazarus Dig. Ouvimos Today's Lesson e vamos terminar com outro tema, Jesus of the Moon, ao que nos lembramos. É o primeiro tema de Nick Cave a utilizar uma flauta. Já sabem, podcast e playlists em Orelha Extra.com. O regresso fica marcado para o próximo sábado. Até lá. Tchau. I stepped out of the St. James Hotel. I left you behind, curled up like a child. Change is gonna come. The door was shut. I walked on down the high-windowed hall. You lay sleeping on the unmade bed. The weatherman on the television in the St. James Hotel said that the rains are gonna come. And I stepped out on the streets, all sparkling clean with the early morning dew. Maybe it was you and maybe it was me. You came on like a punch in the heart. Lying there with the light on your hair, like a Jesus of the moon, a Jesus of the planets and the stars. Well, I kept thinking about what the weatherman said, and if the voices of the living can be heard by the dead, well, the day is gonna come when we'll find out some kind of way. I'll take a little comfort from that now and then. People often talk about being scared of change, but for me I'm more afraid of things staying the same, cause the game is never won by standing in any one place for too long. Maybe it was you, maybe it was me. There's a chord in you that I could not find to strike. You lying there with all the light in your hair, like a Jesus of the moon, the Jesus of the planets and the stars.